Firmeza total. É. Se o bonde tá lotado, vamos de táxi. Ou de Fusca, tanto faz. Tua Fusca, tá lotadão. Lotadão, todo mundo sentado no chão. Amanhece, vento sopa na minha janela. Tá uma bagunça e eu cuido pra não pisar em velas. Que bela, a pista daqui não é igual atrás não. Areia quente, o mar quer nos lavar, então bora botar uma G que elas veem e arrisca. Melhor de tudo é que na beira tem uma pista. Já tô vendo tudo, a sensação é outra, mano. Me sinto leve e o clima que vai levando de relance. Se vejo a mina tá de esquecer e cumprimentar, porque eu sei que ela quis, eu queria. Bom te encontrar, olha que belo dia. Enquanto fala as leiras da minha cara, ela ria. Ah, faz um tempo que não te vejo assim, desse jeito. O tempo passa, nos atrasa em nosso conceito. De abandonar que nunca nos abandonaria. Leve ironia, já posso sentir pra qual lugar estamos em pouco. Quanto mais tem gente perto, mais nos sentimos sozinhos. Você me deixa tão assim, seu efeito apavora. Tá, o tempo voa, eu fecho os olhos pra não passar hora. Pra ir embora, eu acho que é enlecido. O sol racha no foco e eu sei, você tem medo. 1-0 pra mim, agora te dei o troco. Já nem quer ir embora e decidi ficar mais um pouco. Não quero mais ir embora. Eu quero curtir a praia agora. Eu descobri o lugar onde ela mora. E aqui é mais da hora. Eu não quero mais ir embora. Eu quero curtir a praia agora. Eu descobri o lugar onde ela mora. E aqui é mais da hora. Me convidou pra um chá, eu preferi café. Ela me disse, vem cá, e eu te disse, qual é? Me chamou pra posar na casa da sua avó. A velha me olhou na cabeça, já deu um nó. Me chamou de Pedro, perguntou do Tadeu. Pô, vó, se você não sabe dele, nem eu. Saí de canto, a véia me tá com tamanco de bobeira. Ainda bem que hoje canto não foi a muleta. Parei em uma praça, já tava ficando escuro. Nem que reparei, que dia mais maluco no fim. Eu cochilei, nem acordei pra perceber que a vida que se encontra, se encontra sem querer. Acordo, olho o sol, as polícias e o lixeiro. Criança não quer escordou, pois descobrir o dinheiro. Que veneno, matei nos estraçalha minha mente. Eu nessa sala trancada, pra alguns psicopata, pra outros um filósofo. Não pretendo pisar em escadas, por minha cabeça não é um pódio. Com sonho descrevido em música, me sinto propício a prolongar mais minha estadia aqui nesse hospício. A prolongar minha estadia aqui nesse hospício. A controlar a estadia. Cada vez que você estudar, mais vezes no hospício eu vou ficar.